Bola 349, autorizada, linha aérea no colapso, sistema zero, vento calmo. Bola 349, autorizada, linha E de colapso, sistema zero, vento calmo. Então, o meu Charlie X-Ray possível. O Romeu Charlie X-Ray confirmando o transporte de Ferro. Papa Tango, Romeu Charlie X-Ray autorizado no Salvador para Teixeira de Freitas, Serra Nova Tango Fox 7, via rota do plano de voo, nível autorizado visual 1-0-5, decola Pichuno 7 com primeira curva à direita, corredor Axé, mantenha 1.000 pés até o farol da Barra. Acione 5077 no transpondo e o controle opera na frequência 120 do sinal de zero. O Papatão, o Romeu Charlie X-Ray, pro chão e pronto táxi. Confirme que chamou a torre. Vou passar o meu Charlie X-Ray após no ponto de espera da Oscar. Sim. 349 decolado aos 3 bases, estamos em controle de elevador na frequência 1-2-0-2-0. 1-2-0-1-0-1-3-4-9. 1-2-0-8-0, frequência do controle, voo no 3-4-9. 2-0-8-0, voo no 3-4-9. Contato radar na decolagem, sobre a versão 1, para o nível 380. Bob, via nível 380, 1-3-4-9. Bom dia, Vitor Bravo Fox Trot. Vitor Bravo Fox Trot, aqui está a direção de reboque da 1 Romeu do pátio 3 até a ponte 7 do pátio principal. O Vitor Bravo Fox Trot reporte término no linha 07 do pátio principal. Gente, reporte término na posição 7 do pátio principal. Confirmo que a aeronave que chamou a torre, a informação encontra-se muito baixa, não copiei. Continua a informação muito baixa, por gentileza, eu faço o check errado. Tango Romeo Charlie X-Ray, decolado aos 4-2. Pulo à direita, corredor Axé, mantendo o número PEN, chama em controle de Salvador na frequência 120 decimal 80. 2080, vamos pra cá. X-Ray Zulu, como número 2 do reboque, reporte o término 2003. confirme quem chamou a torre. Mike Luiz, que solicita autorização de reboque. Posição remota 3 até o... A no, posição 9 do Grand Park. Eu não copiei a matrícula do 09. Mike Zulu Ruiz. Mike Luiz, que chamou a torre? Mike Zulu Whisky. Mike Zulu Whisky, confirme, a intenção é prosseguir do pátio 3 para o pátio 1, confirme o gate? Remota 13 para posição 9 do Black Park. O Mike Zulu Whisky reposta o ingresso no pátio principal. O senhor encontra-se na remota 3 do pátio 1 e quer prosseguir pro gate 09 do pátio 1 também, é isso? Positivo. O Mike Zulu Whisky, reporte técnico. Sim. Obrigado. Vitor Bravo Fox, obrigado, bom dia. Vitor Bravo Fox, Torre 7. Max Luiz, que é. Obrigado, bom dia. Charlie X-ray controle. Próxima terminal Ilhéus, mantendo 105, chame mesmo na frequência 120 e sinal 1. Da 3171, informação em curso hotel para Guarulhos autorizado, Lívia de Luma 0 Tango Bravo Eco, Lívia de Luma autorizado 320. Redação Luma, transmissão ótima, decola pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5127, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Aprovado nível 320, aperto Luma 0. Tango Bravo Eco, decola da pista 1-0, curva na direita após, interceptando perfil São Uno, transição em módulo. Transponder 5127, controle Salvador 1-0-8, Tantezão 7-1. Só confirma o nível de voo? Yes. Tantezão 7-1-3-0 autorizado, cotidianamente está correto, pressão 05, chame o piloto. Camarão, obrigado, Tantezão 7-1. Bom dia, Senhor 6225, ciente da hotel. Qual o ideal de descida? Senhor 6225, acione identificação. Vila Cruz de Bonfe, desço para 4.3. Ajuste 1016. Tem contato radar agora afastado em Salvador, 6.7.10. Utilizado Bonfe, 4.3, 1016. Ajuste, Senhor 6225. 7-1 na posição de número 5, solicita puxa preta seu momento. 5, desça para 2.6, autorizada para a formação ILS e forma estabilizada. Costa, 3171, solicita ataque com 202 a bordo, 202, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com fins. Tá, 3171, autorizar ataque até o ponto zero da pistola 0, via parte 1, ligue no ponto zero, chame pronto, não me escuta, e agir de altímetro no momento, 1-0 no meia. Agora 1-0 no meia, parte 1 no Índia, na sua escuta, informa pronto para decolagem, tá, 3171. Então, 3171, autorizar então os alinhar e decolar pistola 0, vento variável. O ajuste 1-0 no meia. 1-0 no meia, tá autorizado alinhar e decolar 1-0, tá, 3171. Chama 71, decolador 229, chame controle gerador na frequência no 20, decimal 80. Salvador 080, tá preso 71. Bom final de semana. Obrigada pra vocês também. Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, 95, Bé, 2, 2. Salvador, bom dia, Janeiro 6225, estabilizado, FFA, Chinem 6225, bom dia, tráfego avistado, autorizado por uso pistola 0, vento calmo. Pode ser o altímetro 1-0 no meio. Rosário, não é autorizado por uso, 225. Descargo 9972, bom dia, tem identificação. Deus se mantenha 4 minutos de chegada do mediano. Ajuste 1096. Autorizado PAP, coach cargo 9972. Lida, São 3171. Autorizado Lida, São 3171. Lida na prova, obrigado. São 3171. Eu poderia coordenar a motiva para a 3171? Não tem alegria agora, 3171. Cadê? Sete cargo 9972, isso sem instruções para 2006. Após o SAT, voa a proa de Duna, completa final do procedimento de LSXQ. São 3171, Centro de Justiça, autoriza o trabalho. É, padre, muito obrigado, senhora. Centro 3171, com base na proa. Na 6225, no solo 33, autorizado por Cricar Cel Patron, na minha escuta até o corte, via alto em Inglês, portão 02. Patiolo, Alpha 7, portão 02, só vai cortar a luz do passeio aqui, a vermelha, ela tá confundindo um pouco com a âmbar que tá do lado, não tá tão vermelha assim não. Não copiei informação, pode fazer de repetir? A luz do passeio, a luz vermelha, ela tá um pouco fraca. Ah, ciente, grato pela informação. Grato, 6225, Alpha 7, o portão 02. Sete zero, acione identificação, vê se mantém nível 050, via chegada boa mais uma. Esta boa, autorizado o TAP, ajuste na terminal na 096, se verá o 9970.